Thank you. Нет, это 035, вот на Валерия. Vamos para o 350, Romeu Fonte 08, 6570. 11935, obrigado, uma boa parte. Controle, bom dia, o Rio 5973, cruza 1800 na subida Pucajamo. Subindo 370, o Rio 5973. 97 para nós, bom dia, bom trabalho. Senhor Lee Salvador, muito bom dia, bom 95 para nós. Daí é o 360, bom 95 para nós. Para de 19, decimal 35, 4224, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Lanzo 4234. 35, obrigado, bom dia, 2223. Controle, bom dia, passarei 2223. Tive 180-2223. Fala um pouquinho pesado aí, se dá pra. A extensão pode livrar. 180, obrigado.